505, no Polo 07, ao estacionar no Parque Militar, frequência livre. Estacionamento Gol 0431, altão na 1-3395. 251-236-95. Estabilizando a 0096 com a pista livre. Boa 0096, passeador, acompanhado final, chame turno. 1-1-8-95. Torre, boa noite, voo 096, no índice Serra Baixada de Checado. Voo 096, boa noite, pouso autorizado, estou no 0, vento 160 graus, 7 nós. Ele pôs o voo 096. 073, está autorizado, táxi Apache 1, táxi Índia, ponto 070, chame Torre Salvador, 118, decimal 95, ajuste altímetro no 019. O táxi Apache 1 e Índia, ponto 018, 95, 023, táxi Índia. Turma 973, autorizado Galeão, nível 360, decola pistão 0, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Delta November 857, bolso. Controle Salvador, operando 208, senhora 5463. Autorizado São Galeão, subiu 360, Delta 987, fecha para bolso. Decola da pista 10, curva direita da El, Leda, Leda e Rumi, 208-5463. Bono 973, cotejamento está correto, está certo o direcionamento. Solo 15, ao liberar via da 6 Foxtrot, chame controle solo no 21, décima 1. Fox 21, obrigado. Salvador, muito boa noite. Gol no 096, livrou forte, táxi nas suas coisas. Gol no 096, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 09, Pátio 1. Alfa Juliette, 09, Pátio 1, o gol no 096. 2043, gol 2043, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 170 graus, no 09. Cuidado 43, decolada 17, chama o controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 208. Controle Salvador, muito boa noite, azul 2795, informação Tango. Controle Salvador, boa noite, voo 2043, decolado na Dael, cruzando 1800, nosso escudo. Voo 2043, contato radar na decolada, submantendo de voo 360 via saída da Dael. 360 via da Dael, quando possível, solicita para hoje. Ótimo. Azul 2795, até a unificação. Azul 795, contato radar 45 milhas, nordeste da Salvador. Vou em posição Pelo, para interceptar a chegada a ponto. Após Pelo irá voar, vou interceptar a final do procedimento LS Satisway. Segundo no portal, descida desse mantenha 4 mil pés, azul 2795. Afirmativo, então direto pelo, pode pelo Duna para interceptar ele até X-Ray. Quando no ideal, desce pro 040, azul 2795, obrigado. Gol 2043, pode voar, máxima. Eu vou em Lida, pode voar a jurisdição do centro do Recife, fui inicialmente Lida. Lida, ok. João Zero, prepare a árvore elétrica. 2043, chama você 3, fique na frequência 1251, alter nome 3395. 1251. Desça para 2000 pés, ajuste o altímetro 1099, até Espelo, Gravadona. Tom estabilizado, faz o procedimento. E elétrico frente. Afirmativo, estou autorizado a descer até 2000 no 099, após Espelo Duna. Duna intercepta e vamos reportar aí, estabilizado, ajuda a 795. Zero, sobe. Localizado Recife, nível 350, decola sistema 0, curva esquerda, saída Pouca Caju, viado 317, após Tópio, Papá, Oscar, Tango, Romeu, Oscar, e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, aciona 5467 no transponder. Zero, protegimento com a extra, pronto, curso de acionamento. Com a 3858, está autorizado Fortaleza, nível 370, decola Pitoma 0, curva esquerda, saída Mobile Fruti, via Apoio 19, pós Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, Operão 20.8, senhora 5472. Fortaleza, 370, decola da 90, curva esquerda, Momo Frotti, aperto logo 99, Bangu, Abucu, direto em rota, 1208, 5472, transponder 3858. Então, 3858, o cotidiano é correto, pronto, se tiver acionamento. Não, não, obrigado. também por ponto de risco, aguardando um cópia. Estabilizado em Elétrico, Azul 2795 visual. Azul 2795, passa a duna, completo final, chama o torre. Na frequência 118, decimal 95. 1895, só confirmando? Afirma, 118, decimal 95. Grato, até daqui a pouco. Estou em Salvador, boa noite, Azul 2795, final 8 milhas visual. Azul 2795 avistado, pouso autorizado. Pistão na zero, vento 170 graus, 119. Livre pouso, pistão na zero, Azul 2795. É, 310, autorizado, se aprontece. Três, dois, cinco, oito, autorizado, chamando um táxi. Táxi, chamando a táxi. 3258. Hotel 16, está autorizado o Recife, o nível 090, decola pista 10, curva esquerda, na saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador Opera, 1208, Oceano Transponder 0275. Para táxi, Cemitério de Salvador, 1895, registro 019. Salvador, boa noite, pastor Ana Meia. Passando meia, boa noite. Táxi autorizado, reposta em ponto de espera da hotel. Passar no ponto de espera da hotel. Autorizado táxi à Índia, contra o turno 0, chame em Torre Salvador, 11895, registro 019. Azul 2795, prossegue Alfa Kilo, parte 3, posição 4 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, seguiu a sua posição. Prossegue táxi via parte 170, ponte Sarapu Tuna 0, chama em Torre Salvador, 11895, rádio de altímetro no 019. Parte Índia, ponte Supera 10, 895, com 1019, 3858. Chalé 6310, boa noite, autorizado. A linha de decolagem 10, vento 170 graus, 104 nós, comigo. Aqui, decola da 10, 63. Gestor do Nomeia, mantém ponto espera da hotel, aguarde para o cruzamento. Espera ponto espera da hotel, aguarde para o cruzamento, passou. Gestor do Nomeia autorizado, cruzamento pistão no zero, prossiga a taxa Delta, Alfa, reporte antes da taxa Juliette para ingresso na Expressa. Autorizado cruzamento, vai botar a Alfa via Delta, passou. Torre Boa, 3258.10. 3258, boa noite, Anim mantém pistão no zero. Anim mantém 1-0, 3258. 63 no 0, decolado aos 41, no chame controle Salvador, no 20 decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, boa noite, Chamando a 3 no 0. Chamando a 3 no 0, contato ao radar de decolagem, subiu matando nível de voo 350 via saída PUC. 350 via saída PUC, 3-1-0. Alfa. Olho no meio, prossigo táxi Alfa, Juliette, Índia, reporte novamente quando pronto no ponto de espera, pistão no zero. Alfa, Juliette, Índia, reportará para ingresso na 1 no zero, passou no meio. Chama 310, fui Jamo inicialmente, na escuta do controle. Ok, direto Jamo, grato 6310. TAM 3258, autorizado decolar pistão no zero, vento 150 graus, no zero nós. Autorizado, TAM 3258. Controle, boa noite, TAM 3258. TAM 3258, contato radar decolagem, subindo até nível de voo 370 via saída MED. Menos 370 via MOMO 3258. Com referência, é possível pro de MOMO e pro TIA, aliás. TAM 3258, vermelho. MOMO. 60 graus, 8 nós. Bruno 6, decolado aos 48, chama o controle Salvador, 120, décima 8, bom voo. 208, pastor, 6 graças. Controle Salvador, pastor, Onomia, decolado, saída, Conde. Agora 23, Onomia, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 090. 090, pastor, Onomia. Chanel 3110, chama agora o Chatur Recife na frequência 12685, Altam 2545. Meia 12685, 12545 é secundário. Autorizado seu contato. Autorizado chamar mais de volta. Comandante, 3289. Informação Tango do 8 para Guarulhos, 3410. Tango 3815, autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista 0, curva à direita. Saída da El, Lisa Motiva, via 10 Tabaté. Controle Salvador, opera 1208, senhora 5507. 3895, Guarulhos 340, decolando ao 20, com curva direita da El Leda Motiva. Antes do 10 até Taubaté, 1208, 5507, 3895. Sono 6 está interceptando a radial 056. Certo, autorizado voar a posição onde? Subir ao nível de voo 090. Momo, the taxi in any transition via 2020. Post control sequence 120, this morning. Squawk 5511. Echo 230, read the deck, correct, come right, push back and start up. 1096, proscópia. Pronto. 30, Fortaleza, nível 370, pessoal, pista 10, curva esquerda, saída Momo, Fruti. Via UPS 119, pós Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, aciona 5475. 1099, descendo para cima, como é o azul, 4298. 1 0 9 6 1 0 9 6 correto, pronto, pushback, saneamento. Autorizado o táxi e a Índia, pronto, 0 9 0, se emitou e 1 8 9 5, ajuste na 0 1 9. 19 na quantidade de 9 6. Pastor 16. Pastor 16, prossiga para o controle. Possibilidade de coordenar como no final 1-1-0. 1-1-0, suba e mantenha o nível de voo 1-1-0, Pastor 16. Para o 1-1-0, Pastor 16, graças. Voo 1976, boa noite, autorizado. Aliane, decolar pistão 10, vento 1-7-0 graus, 1-0 mais. Autorizado a decolagem pista 1-0, voo 1976. Toro, azul 2782, pro de mar, fazendo 90 5 da Tango. Salvador, azul 2782. Azul 2782, acendo educação, desce Matheus 060 quando no portal de descida. Chegada a mar, ajuste o metrô 9019. Ponto ideal para 60019, pro de mar, azul 2782. Salvador, uma boa noite, Xanel 13, informação, Tango. Xanel 13, acende estação, via chegada a bomba, desce Matéria 4 no pé, ajuste altímetro 1019. Via chegada a bomba, até 4 mil pés, autorizaria a respira na descida? Pelo número 3, aproximação, mantenha o padrão da chegada, ou a Xanel 13, 1-3, chegada a bomba. Vai descer, bomba 3-3. Azul 4298, desce mantendo os mentais em forma estabilizada. Ajuste o altímetro 1-0-1-9. 1-0-1-9, descendo para 2-0. Botaremos estabilizado azul 4298. Boa. 1973, contato radar de colagem, mantém nível de voo 360, via saída 10. 360, via saída, se autorizado, voa Adael, Roleda. Voe, lida, voa 1973. 973. 190 para 60 na Prodi Mari. Azul 2783. 7. American 2303 for a fixed back for the car. Stand by. Stand by. 1096, estou autorizado o táxi, a parte 1, taxi India, ponto certo, sono 0, chame pelo Salvador, 1895, ajuste altímetro no 019. Entre via parte 1, India, o ponto de 0010, torre 2395, gol 1096, ajuste 19. 3815, box 2, pushback, acionamento. 15 eu acho que tiver acionamento. É que eu estou sugerindo, vai tu criar o pushback com mais táxi. American 233 for a pushback in the truck. Outra apresentação que tem contra de pushback com o táxi. Cristo, 3895, observa o táxi do banho da Gol, está autorizado. Pushback, finalmente, vamos pronto para o táxi. Opa, o Gol está autorizado, você consegue ir para o táxi. 3895. O 5974 sendo educação via chegada à mar e desse mantém a 4 mil pés. Ajuste o altímetro 1019. Chegada a pés, corrijo, chegada a pés, via chegada a pés. Obrigado. Autorizando a decolagem do 10, voo 1096. 209. 2209, 1973, agora 135, 125, 1, alterna 133.95. 3513, 95, recebo, obrigado, barulho. Agir 782, décima até 2 no pé, ajuste o metro 09, informe o procedimento ILS, essa que foi pista 0. 2000, formará estabilizado, azul, 2703. Xanana 303, de operação para sequenciamento, curva à direita na proa 240, limite é o que demarque 1-0 do NBB Sintra. Xanana 303. Direita na proa 240, é o limite que demarque 1-0 de Sintra, né? 303. 4-0, azul 4-2-8 no Loco Legendão. Azul 4-2-8, completo sinal, chame TUI na frequência 1-1-8-95. 1-1-8-9-5, azul 4-2-9-8. Salvador, boa noite, azul 4-2-9-8. Azul 4-2-9-8, boa noite, avistado, ponto autorizado. Estamos a 0, vento 1-5-0 graus, 9-9. Autorizado, pouso azul 4-2-9-8. Voo 1-0-9-6, decolar 2-0-6, chame controle Salvador, 1-2-0-8, bom voo. Controle em 208, gol 1096, obrigado e bom trabalho. Igualmente. Controle em Salvador, boa noite, é o gol 1096, Momo Proxy, passando 1300 ao 370. Gol 1096, contato radar, subir e mantém 370, Salvador, Momo. Subir e manter o 370, gol 1096.